Moto 25 nas noites da Radar 23, uma da manhã, de hoje até sexta, o que dá também de amanhã terça até sábado. São as boas-vindas para o início de mais uma semana de contactos. Esperemos que frutuosos. Convidados The White Stripes. De mais uma dupla hora de noite dentro na Radar 97.8 MHz Rádio Difusão, emissão online www.radarlisboa.fm, Viriás 25, nova Toca do Lobo, The White Stripes e os Born Lion. Que concertão deram eles na Music Box sábado passado. Aqui está um título do álbum Bluesaboo, Babylon. of those days, the sun will be dark. The stars will fall from the sky and the heavenly bodies will be shaken, will be shaken, will be shaken. Of the sky with power, with power, with power and glory. And he will sing his angels with the love trumpet call, and he will sing his angels with the loud trumpet call. In darkness, in darkness, in darkness. Viriato 25 no ar, em plena radar, 23, uma da manhã, de segunda a sexta, o que dá também o regime terça a sábado, White Stripes e os portugueses Born Line, do novo álbum Blues Aboo. Atira linhas. Uma tatuagem à tinta da China. Na Radar FM. Tirolinhas com Ana Cristina Ferrão é mais daqui a pouco, cerca das 23h30. Há cerca de um ano, celebrávamos aqui na Radar, com o apoio da rádio naturalmente, o lançamento deste Lusitânia Cowboys Dead Combo. É a altura de o recordar. We'll be right back. Iniciais é Viriado 25, sobramos um ano sobre a edição de Dead Combo Lusitania Playboys, através de três títulos: Sopa de Cavalo Cansado, estes que acabaram de ouvir, Rag Song e ainda Like a Drug. Dead Combo vão estar curiosamente incluídos numa série de manobras muito curiosas da Music Box, celebrando abril, a partir do dia, salvo 16, são três noites, 16, 17 e 18, vai chamar-se a Operação Lisboa Capital República Popular, vinda de um velho pregão de Ardinas. Só para irritar os censuras e os pedidos da época, Lisboa, capital, República Popular, eram praticamente os quatro vespertinos de há uns bons anos atrás. It's a party. Death combo, like a drug. Com as soltas de noite dentro do radar, recordamos praticamente um ano de edição. Cremos sim que foi abril de 2008 para os Dead Combo e este Lusitânia Playboys. Daqui a pouco há tirolinhas. Ana Cristina Ferrão, na sua tarefa habitual de ajeitar as ondas artesianas com os pequenos textos. De Glasgow, Glass Vegas, álbum homónimo, título abertura, Flowers and Football Tops. Tira-linhas. Uma tatuagem a tinta da China na Radar FM. A de água. Chegou o momento em que a própria chuva é menos que uma bênção. É uma condutora mais de doenças relacionadas com a água. As nossas estrídulas cantigas minhotas, originadas na imploração da chuva, perdem o seu significado ritual. E, no entanto, é possível que a pureza da água se torne facultativa se o homem adquirir uma imunidade conveniente a todos esses micro-organismos patogénicos que se propõem proliferar, a despeito de toda a técnica despendida e todas as campanhas desenvolvidas para os destruir. Resta uma última provocação. A água há de tornar-se rara. Só em algum lugar perdido da Irlanda, as fadas se banharão com o orvalho, pequenos seres para quem uma tina se constitui num lírio selvagem. Agostina Bessa Luís, na primeira pessoa. Dicionário imperfeito. Com este volume, inicia a Guimarães Editores a publicação da Ópera Ómnia de Agostina Bessa Luís. Outros volumes se seguirão, outras leituras acontecerão aqui, na Radar. Viriado 25 com o Tirolinhas, esta semana retomamos a segunda série dedicada por Ana Cristina Ferrão a Agostina Bessa Luís. A propósito de Ana Cristina Ferrão, e não só, mas também dos 30 anos dos Chutes e Pontapés, o álbum foi lançado hoje, dia 6, O velho livro, velho porque já foi editado há uns bons anitos, 1991, conta-me histórias, vai ter uma espécie de reedição, ou uma edição revista e aumentada, não só com fotos como com outros textos, e uma atualização completa do que tem sido essa vida malvada dos chutes e pontapés, em breve, através de uma edição a Sírio e Alvin. Keep this frequency clear! Shake it like a ladder to sun. Makes me feel like a madman on the run. Find me never. Far gone. So get your leather Viriato 25 de noite dentro na Radar, a edição de segunda para terça. Para trás ficou mais um Tirolinhos, o primeiro de uma série de 5. Álbum novo, Yeah, já bem longe da originalidade de há uns tempos atrás e de há uns anitos atrás. O álbum chama-se It's Blitz. Dois temas, Zero e Heads Will Roll. Yeah. Off with your head. Dance till you're dead. Heads will roll. Zero e Heads Will Roll para o novo álbum It's Blitz, os Yeah. Radar, Almada, Lisboa, Cascais, 97.8. Muito perto da colher de blues, primeira das 5 da semana. Regresso às soltas, My Morning Jacket, Touch Me. I'm going to scream. If you touch me, about the way they can be. 25, como dizíamos há pouco, muito perto da primeira das 5 colheres de blues da semana, chamemos-lhe uma pequena rubrica de título, se quiserem, levezas, My Morning Jacket e Secret Machines, Atomic Hills. Si. Uma emissão de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. De segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Feriado 25. O uivo da resistência. De 10 minutos para chegarmos à meia-noite. Aqui está a nossa primeira das 5 colheres de blues da semana. Convém tomar mais ou menos à mesma hora para que o tratamento resulte. Depois de 3 maravilhosas semanas ao som de Nina Simone, hoje outra heroína, chama-se Memphis Minnie, guitarra e voz, certos do álbum Bumblebee. Say, Minnie. What you want, Cassie Joe? Where you going? I'm going to the mill. What do you think? For what? Have my corn ground. Oh, that old mill is done broke down. How do you know? I'm just from down there. Oh, they broke you down. Oh, no, I went to get my corn ground. Why your mill? I couldn't get it ground. What's the matter with the mill? It's done broke down. Done broke down? Yes, done broke down. Can't get no grinding. Tell me what's the matter with the mill. Well, I had a little corn I put in a sack. Started to the mill and come right back. What's the matter with the mill? It's done broke down. What's the matter with the mill? It's done broke down. I can't get no grinding. Tell me what's the matter with the mill. Well, the people keep a talking all over town. And the water gonna come. have no place to stay. Well, all last night I sat on a labyrinth moon. Well, all last night I sat on a labyrinth moon, thinking about my baby and my happy home. If it keeps on raining, heaven's going to break. If it keeps on raining, heaven's going to break. And all these people have no place to stay. Now look here, mama, what am I to do? Now look here, mama, what am I to do? I ain't got nobody to tell my trouble to. I works on the left, mama, both night and day. I works on the left, mama, both night and day. Da primeira das duas horas de feriado 25 na Radar Noite Dentro, edição de segunda para terça, Bumblebee, The Central Recordings of Memphis Mini, guitarra e voz, foram What's the Matter with a Mill, When the Levee Breaks, que foi praticamente, aliás, não foi praticamente, foi adaptado pelo Led Zeppelin para o seu histórico When the Levee Breaks. Memphis Mini and the Bumblebee. And you know your stuff.

sabemos que o álbum é de 2008, mas não é por isso que nos vamos esquecer tão facilmente dele e deixar de rodar. Sun It Rises, White Winter Hymnal, Ragged Wood, que acabamos de ouvir e que nunca tinha rodado por aqui. E também, sim, Tiger Mountain Peasant Song. Falamos dos Fleet Foxes e do homónimo do ano passado, God Bless. God Bless, good music. Wanderers this morning came by. Where do they go? Graceful in the morning light. To Banner Fair, to follow you softly in the cold mountain air. Through the forest down to your grave, where the birds wait and the tall grasses wait. They sons iniciais, segunda hora, variado 25, a hora que falta até à 1 da manhã, em Noite Dentro, na Radar. Fleet Foxes, do álbum Fleet Foxes, Sun It Rises, White Winter Hymnal, Ragged Woods, aliás, Ragged Wood e Tiger Mountain Peasant Song. Radar, Almada, Lisboa, Oeiras, 97.8. Daqui a pouco, não tarda, Boomerang, meia-noite e meia. Oh yeah, Oracular, Oracular Spectacular, MG, MT. Gun.

estava previsto para uma solta suplente, acabou por entrar para a equipa principal, White Wire Razor Light. Agora sim, um tema de Elliot Smith, o álbum escolhido para álbum de família desta semana com o Tiago Castro. Próxima passagem, primeira delas, 14 horas de quarta-feira, Either or. No álbum de família com Tiago Castro, primeira passagem, quarta-feira, 14 horas, em plena radar. Hoje, a propósito do álbum de família, à noite e após o final de Viriado 25, temos a recuperação do álbum de família da semana passada, exatamente os Sparks e Kimono, My House. Vem, folgam os espíritos. We'll be right back. Ora, que estamos em pleno o boomerang de noite de segunda para terça-feira em Viriato 25, assinado desta vez pelos Little Willies. Uma formação surpreendente, e esperamos, vamos recuperar o tema 3. Lee Alexander, o baixista e o ideólogo deste projeto, Jim Campilongo, Richard Julian, Dan Reiser, os Ordinaires como coro, pianista e vocalista Nora Jones. The Little Willies. Treat me like a fool. Treat me mean and cruel. But love me. Break my faith. I'll be sad and cold, crying over you. Alexander, chamado The Little Willies, com Norah Jones, nem mais nem menos, no piano e na voz. Nas recuperações do nosso Boomerang Noite Dentro, o Radar, feriado 25. Ainda há na ponta da língua, mais daqui a pouco. Nothing you said or didn't say through the summer rain, waiting for the evening train to kill that old familiar pain, weaving through my tangled brain. When I tipped my bottle back, smacked into a cop I didn't see. That policeman said, Mr. Cool, if you ain't drunk, then you're a fool. I said, if that's against the law, tell me why I never saw no man locked in this jail of yours wasn't just as low down poor as me. And that's just when someone turned out the lights. Yes, and I wound up in jail to spend the night and to dream of all the wine and lonely girls in this best of all possible. Really gone, and like my thick old tongue was licking something sick and wrong. I said I'd sell my soul for something about as wet and cold as this old cell. That kind of jailer looked at me all eaten up with sympathy, then poured himself another beer, came and whispered in my ear, if booze was just a dime a bottle, boy, you couldn't even buy the smell. I said I knew there's something I liked about this town. Oh, but it'll take more than that. There's still a lot of wine and lonely girls in this best of all possible worlds. Set me free, and I'd be leaving town if I knew what was good for me. I said it's nice to learn that everybody's so concerned about my health. But I won't be leaving no more quicker than I can, and I've enjoyed about as much of this as I can stand. And I don't need this town of yours no more than I ever needed nothing else. 'Cause there's still a lot of drinks that I ain't drunk. Yes, lots of pretty thoughts that I ain't thunk. Oh yeah, there's still a lot of wine and lonely girls in this best of all possible worlds. In this best of all possible worlds. In this best of all possible worlds. Viriato 25 Noite Dentro é a emissão na Radar de segunda para terça. Ficou para trás o nosso bumerangue, hoje a dedicatória aos Little Willies. Din nam tadi ko taka jan ko kupa taka to kupa taka ta tadin ko taka jan ko tadin karta ka tadin tanga tadin tanga tadin na tanga karta ka tadin na tanga tadjan taka din nam tadi ko taka jan ko kupa taka to tadin ko taka jan ko tadin din. Isto sim é o indicativo kata. É o indicativo de na ponta da língua. Habitualmente encerra as duplas horas de Viriato 25. Temos hoje uma dedicatória nova. Ocupa-nos as noites na ponta final de Viriato 25. Capa Junqueira. Estou a dar-me um tango carojo caladina, aurchuchiki anegarritago, amaemao yosutitia, aitagai tuata benamtago, picaro. Daukan izorrotan surta la barça del Sant Bautista trampian. Sube sangue surtiric, sube sangue surtiric, esta provincia. Gauza besterena. Na ponta da língua esta semana, a dedicatória Capa Junqueira, o adeus de Viriato 25. Por hoje, voltamos amanhã. Noite dentro na Radar. Take care. Ochoa bota, bota, bota, besteba, ora indican bota. Pascal duri, camba, po, va, po, guasen, va, y plazara. Anchele, guingo, de gu, gogo, ti, calgara. Trago, arequin, saigu, saigu, barre, na, pish, cortu. Escacha, trago chova, bota, bota, bota, beste bat, ora indican bota.